Fiança, mãe virgem dos cabelos louros, ela desceu do céu num cordel de ouro. Fiança, mãe virgem, Deus a quem nos socorre, sentada na pedra pra ver se o rio não corre. Chegou a seca no norte, o povo romeiro em prece. Fiança, mãe virgem dos cabelos louros, ela desceu do céu num cordel de ouro. Fiança, mãe virgem, Deus a quem nos socorre, sentada na pedra pra ver se o rio não corre. Chegou a seca no norte, o povo romeiro em prece. A deusa dos astros, que chuva lhes desce.